Abra comigo a sua Bíblia, no Salmo número 90. Irmãos, nós erramos muito toda vez que nós achamos que podemos criar uma fórmula e essa fórmula nos trará vitórias. Vitória nunca é resultado de uma fórmula. Vitória sempre é resultado de um conjunto de coisas. Uma fórmula pode até fazer parte desse conjunto de elementos que Deus alinha para nos trazer vitórias. Mas nunca é só uma fórmula. Os homens estão acostumados a estabelecerem fórmulas. Então, para você isso, para você alcançar aquilo, você tem esses três pontos. E, na verdade, nós até podemos e devemos dar atenção a muitos desses ensinos, mas nunca achando que a fórmula é aquela. Porque os homens, eles colocam nomes, eles criam estratégias, eles criam marketings, eles criam jargões. E nunca que nós vamos conseguir abordar a verdade sobre um assunto em plenitude. Só Jesus faz isso. E mesmo as verdades que nós lemos em um livro, recebemos da palavra de Deus, ouvimos de uma ministração, elas ficam guardadas na nossa memória, mas muitas delas custam anos para serem recuperadas nas prateleiras da nossa mente. Não dá para a gente se tornar um perito em escolher quais são os princípios, as regras, as fórmulas, os tópicos, os pontos que a gente deve recorrer e trazer de volta e alinhar com a nossa capacidade no momento exato. Nós não temos essa condição. Um livro que a gente lê e que é muito bom, nós estamos assistindo lá as ministrações, as palestras do Summit. Quantas ministrações maravilhosas! E eu fiquei me lembrando esses dias de todas as outras palestras que eu ouvi e que eu anotei, dos livros que eu li e que eu anotei, e que parece que passa. A gente não consegue dominar tudo aquilo que recebeu e usar adequadamente, na hora certa, alinhado com todos os outros tópicos, os outros ensinos. Nós não conseguimos. Por isso não há fórmula. Mas quando nós andamos em total dependência ao Espírito Santo, o Espírito Santo traz na hora certa, da forma certa, a lembrança de um princípio dele que vai nos dirigir corretamente em algum passo da vida. Não é a nossa capacidade, mas é a nossa dependência ao Espírito Santo. E a dependência ao Espírito Santo é uma realidade que não faz parte da vida, infelizmente, de muitos cristãos. E talvez a gente consiga identificar isso imediatamente na vida de um cristão que não tem intimidade na adoração ao Senhor. Ele até gosta de ouvir uma música, ele até gosta de cantar algumas músicas, mas ele não tem uma vida, um hábito, uma prática contínua de se prostrar diante do Senhor, com música ou sem música, e adorar ao Senhor. E para nós sermos bem precisos, tocarmos o som da forma correta, quando nós adoramos ao Senhor, quando nós experimentamos de momentos de intimidade com o Senhor, não tem jeito da nossa alma, das nossas emoções não serem tocadas. Quando nós nos prostramos diante do Senhor para adorar, nossa alma se derrama mesmo. Se você é uma pessoa que não tem lágrimas, você vai produzir lágrimas, porque na presença do Senhor tudo se derrete. E esse é um desafio que talvez você tenha, e eu quero te lembrar dele. Eu preciso ter uma experiência diante do fogo do Senhor que me leva a um quebrantamento, a me tornar um chorão diante de Jesus. É literalmente isso, irmão. Ninguém pode ditar aparências, manifestações externas e dizer que com aquelas manifestações externas, então o Senhor está agindo. Mas você pode ter certeza que quando o Senhor está agindo, acontecem inúmeras manifestações externas que se tornam um sinal de que tem alguma coisa lá dentro acontecendo. E tem pessoas que você não precisa nem de um minuto, já começa uma música, ela já se derrama toda na presença do Senhor. Tem pessoas que começa a ler um texto, e já vem à tona todo o mover do Senhor. E não há nada mais maravilhoso do que a presença do Senhor que nos impacta, nos derrete, nos leva ao quebrantamento. E quanto mais andamos assim em intimidade com o Senhor, mais somos guiados pelo Espírito Santo. E quanto mais somos guiados pelo Espírito Santo, mais Ele nos lembra de tudo que precisamos lembrar na hora certa, do jeito certo, para colocar em prática. O Salmo 90 nos diz no verso 12: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Vamos ler juntos? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Você pode fechar os seus olhos e falar isso para Jesus. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Você pode fechar os seus olhos e dizer mais uma vez: Senhor, ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance coração sábio. Já que não existe uma fórmula, o que eu vou dizer a você não pode ser uma fórmula, mas é uma lembrança. Prosperidade, vitória, sempre será fruto de alguns elementos. E eu queria lembrar de três elementos. Primeiro, verdade. Não tem jeito de nós alcançarmos vitória se não houver verdade. Seja ela qual for, corra eu o risco que for, a verdade tem que estar presente. Nós não podemos nunca imaginar que fazendo meio corpo, dando uma volta assim política, dando um jeitinho, tentando não falar, tentando esconder, tentando disfarçar, nós vamos conseguir vitória. Nunca. A vitória, pode ter certeza, que ela sempre virá se tiver presente esse elemento: verdade. Pode ser que alguém, em determinado lugar, em determinado momento, diga a você que você só vai conseguir se for daquele outro jeito. E se você falar a verdade, não tem chance. Você pode ter certeza, não existe vitória se não houver verdade. Se houver qualquer porçãozinha de mentira, as trevas já têm legalidade. Mas não só a questão da mentira, é a questão da presença dos princípios de Deus. A verdade é a manifestação dos princípios de Deus. Então pode ser que eu não esteja mentindo, que eu não esteja nem de longe envolvido com mentira, mas de repente eu também não estou envolvido com os princípios de Deus. Então a verdade não está presente. Para que eu alcance vitória, eu preciso ter esse elemento da verdade. E a verdade não é um assunto, a verdade é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E toda vez que eu tomo uma atitude, seja de não falar a mentira, seja de falar a verdade, ou qualquer outra atitude, em nome do Senhor, baseado nos princípios do reino de Deus, a verdade está presente. Agora, nós poderíamos somar esse elemento da verdade um segundo elemento, que é a unção. A unção é o óleo da presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo gera os frutos em nós. Eu vou te dar um exemplo. Alguém pode dizer assim: eu falo a verdade mesmo, e na lata, na cara. Você já sabe por essa expressão que está acontecendo alguma coisa atritante, difícil, arranhada, porque quando alguém expressa que fala mesmo, e na lata, ele não está só falando a verdade, ele está falando algo sem óleo, sem graça, sem lubrificante. E a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos ensinar a verdade, mas ensinar a verdade em amor. O amor é o motivo que traz lubrificante, óleo, graça. E o amor faz parte da unção de Deus. Então não é só ter a verdade. Nós temos muitos irmãos por toda a terra que estudam profundamente teologia, que estudam profundamente sobre igreja, sobre célula, sobre todos os assuntos que se deve estudar, mas eles não têm a vivência do amor. Então, a verdade sem o amor pode não nos levar a vitórias. Se eu quero alcançar a vitória, eu preciso ter a verdade, mas eu preciso ter a unção, porque a unção, ela derrama todas as coisas do Espírito Santo, a começar do amor. Então, se nós quiséssemos guardar apenas um verso curtinho e não uma fórmula para alcançar a vitória, temos que ter verdade e temos que ter unção. E por último, quero acrescentar nessa ilustração, ou nesse pequeno ensino, perseverança. Sabe qual o elemento de mãos dadas com esta palavra? Sabe qual o elemento que não tem jeito de não estar presente se o assunto é perseverança? Se chama tempo. Há, creio que 2 anos atrás, eu e a Dani fomos visitar a célula do Nilson e da Elizabeth lá no castelo. E o desafio era fazer aquela célula florescer. E nós tínhamos lá alguns irmãos que estavam desanimados. Ah, ninguém vem aqui, é muito longe. E se a gente chamar alguém aqui, como é que a gente vai levar essa pessoa lá no Projeto Adoradores? É longe, as pessoas não querem ir. E nós estamos desistindo. E nós fomos lá para ensinar aqueles irmãos, para fortalecer aqueles irmãos, e alguns realmente deixaram, mas o Nilson e a Elizabeth nunca desanimaram da célula. Nunca, para eles nunca foi difícil. Hoje fomos lá e os nossos filhos falaram assim, mas é longe. E a Dani falou assim, vejam o quanto é longe. E eles são irmãos que nunca faltam. E às vezes nós que estamos pertinho, eles nunca desanimaram. E há uns 2 anos atrás nós estávamos lá reunidos para ver, Senhor, traz uma graça. E começamos a orar e buscar, e falamos e profetizamos, e mostramos aqueles irmãos, Deus vai prosperar a sua célula. E realmente, hoje nós fomos lá, nós tínhamos pelo menos umas 20 pessoas que eu nunca vi na minha vida contando testemunhos de Jesus. Batizamos 8 pessoas, na piscina da casa do Nilson e da Elizabeth, 8 pessoas chorando, testemunhando como Jesus transformou a vida deles. Se houver perseverança, haverá vitória. E eu fiquei me lembrando daqueles irmãos, eu falei com eles, Nilson, Elizabeth, quem diria, há um tempo atrás, que nós estaríamos vendo essa casa cheia, e cheia de gente nova, cheia de gente convertida, batizamos agora 8 pessoas, que coisa linda e maravilhosa. E eu me lembrei de irmãos que um dia desistiram. Falei assim, aqueles irmãos poderiam estar aqui hoje, se alegrando com esta vitória, mas não podem desfrutar desta alegria, porque não perseveraram. Irmão, 3 elementozinhos. Verdade, unção do Senhor e perseverança. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e desanima, e olha para trás, e volta atrás, ele não recebe a bênção, não prospera, não é digno. Quem sabe você está hoje, no final de um ano, vivendo isso. A perseverança sem verdade não se chama perseverança, se chama insistência. E toda insistência, até pela própria conotação da palavra, é uma coisa chata, sem fruto. Você não está insistindo, está insistindo, está insistindo. Mas a perseverança não é uma insistência, a perseverança é uma decisão de deixar o tempo passar, de esperar o tempo de todas as coisas, porque eu sei que a verdade está cheia da unção do Senhor. Estou caminhando na verdade, isso é a verdade do Senhor, e eu estou vendo os sinais da unção do Senhor nisso aqui, e eu não vou desistir, eu não vou parar, eu vou continuar caminhando. Quem sabe você hoje está precisando apenas de saber que não é a sua luta que está assim demais. Não é que você já lutou muito e agora você não dá conta mais e já perdeu as forças. Quem sabe você hoje só precisa saber disso. Você tem a verdade? Esta verdade está coberta da unção do Senhor? Então, continua perseverando. Lá na frente, você verá frutos benditos, maravilhosos, de vitória. Se eu desviar para a esquerda ou para a direita, se eu mudar de rumo, eu deixo de contemplar lá na frente o fruto da perseverança. O que a palavra do Senhor nos diz aqui, no Salmo 90, no verso 12, é que eu preciso alcançar coração sábio. Como é que eu consigo, ou que eu continuo perseverando num caminho com sabedoria, se eu não olhar para trás e confirmar que a verdade e a unção estão presentes? Porque tem hora que você, como Abacuque diz, Senhor, aviva a tua obra no meio da caminhada, no meio dos anos. Porque o início é fácil, o início está todo mundo empolgado, no início tem recurso de sobra, no início tem ânimo, mas no meio da caminhada... E o Senhor diz, aviva a tua obra, Senhor, preciso. Como é que o Senhor vai avivar a obra dele? Como é que o Senhor vai avivar a nossa caminhada? Como é que o Senhor vai nos dar força e ânimo para continuar perseverando? É se nós olharmos para trás e identificarmos a verdade e a unção. E agora vem o salmista e diz assim, Senhor, me ensina a contar os meus dias. Porque assim eu vou alcançar um coração sábio. Enquanto passa o tolo e diz assim, ah, larga isso, desiste. Quanto tempo você vai esperar mais? O sábio diz assim, não, eu vou continuar perseverando. Porque até aqui o Senhor tem me abençoado. Num tempo como esse, do final do ano, se tem uma oração que eu e você precisamos fazer é, Senhor, dá-me sabedoria para continuar perseverando. E se tem uma resposta a esta oração que vem imediata, é esse versículo. Eu e você precisamos parar nestes dias para contar os nossos dias. Nilson, Elizabeth, lembra lá atrás? Vamos contar os dias? Lembra o que aconteceu? Lembra como foi? Lembra tudo? Porque a gente esquece, passa. A gente não vive mais aquilo, a gente esquece. Vamos contar, lembra como foi, lembra como estava, lembra como era, lembra o quanto cresceu, lembra como caminhou, lembra... Ah, Senhor, o Senhor esteve presente, o Senhor abençoou, a verdade está aqui, a tua graça está aqui, a unção está aqui, eu vou perseverar. Isso é um coração sábio. É um coração sábio. Que coisa impressionante, irmão. Abra comigo lá em Eclesiastes. Livro de Eclesiastes. Salomão escreve na continuidade dos seus textos de sabedoria. Não se tem certeza absoluta se é Salomão, mas é provável que tenha sido Salomão que escreveu o livro de Eclesiastes. No capítulo 3... Acompanhe na sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, é porque provavelmente você é um novo convertido, ou você é um visitante aqui hoje. Todo crente tem Bíblia, e não é no iPod, não. É na mão. Eclesiastes 3. Se você não tem uma Bíblia, acompanhe com o irmão aí do seu lado. Peça a ele, só hoje, irmão, prometo. Próximo culto, eu vou trazer minha Bíblia. Tudo tem seu tempo determinado. Diga comigo, tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derrubar, tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar, tempo de cozer. Tempo de estar calado, tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra, tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração dos homens. Contudo, não podem descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem o bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. E isso é um dom de Deus. Sei que tudo que Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Isso faz Deus para que haja temor diante dele. O que é já foi. E o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade, no lugar da justiça, impiedade ainda. Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, pois há um tempo para todo intento e para toda obra. Disse eu no meu coração, isso é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los e eles possam ver que são em si mesmos como os animais. Porque o que acontece aos filhos dos homens, isso mesmo também acontece aos animais, a mesma coisa lhe acontece. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego e nenhuma vantagem têm os homens sobre os animais. Tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos são pó e todos ao pó tornarão. Quem sabe se o espírito dos filhos dos homens vai para cima e se o espírito dos animais desce para a terra? Pelo que vi que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção, pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Não tenha dúvida que Salomão, se é que ele é o escritor do livro, o escritor está dizendo da vida humana. O escritor não está falando do espírito do homem regenerado, salvo, que pertence a Deus. Salomão, ou o autor de Eclesiastes, está falando da vida humana. Que proveito há no trabalho, nós só temos que desfrutar mesmo, somos iguais aos animais, vamos morrer todos mesmo. O autor está falando da vida carnal, da vida do homem. Mas ele começa dizendo da vida do ser como um ser integral, corpo, alma e espírito. Há tempo para tudo debaixo do sol, ou melhor, debaixo do céu. Diga ao seu irmão que está ao seu lado, há tempo para tudo. Veja o versículo 6, irmão. O que diz a segunda parte do versículo 6? Há tempo de guardar e tempo de deitar fora. O versículo 7, há tempo de rasgar e tempo de cozer. Certa vez eu ministrei aqui, está lá no site à disposição, uma ministração que tem o título Aviva a Tua Obra. E nessa ministração, Deus me levou a estudar e falar com os irmãos sobre, na vida do homem, tem um momento em que, se não acontecer um renovo, ele entra numa decadência. E eu conto lá que eu estava andando lá pela região da Pampulha e fui observando aquelas casas enormes e lindas que você encontra lá na região da Pampulha. Você anda lá em São Paulo, na região dos Jardins, você encontra lá também uma região cheia destas casas enormes, lindas, muito grandes, mansões, que muitas delas estão à venda. E grande parte delas são habitadas por um casal de 60, 70 anos, doidos para vender a casa. Porque os filhos, de vez em quando, vão lá. Os netos, de vez em quando, aparecem. A casa já é grande demais para eles. Foi construída ou foi comprada num tempo em que havia abundância financeira. Davam-se festas, os filhos estavam todos lá, traziam os colegas da escola. Era uma alegria, tudo funcionava, a piscina, a quadra, o jardineiro. Assim ali na Pampulha. Mas o tempo passou, a vida mudou. O negócio não é o mesmo mais, o dinheiro foi diminuindo e hoje muitos deles não conseguem nem sustentar a casa. Não tem como pintar a casa, porque a casa é muito grande. O pintor chega lá, vê aquela mansão e dá um preço lá nas alturas. Ah, eu não posso fazer. E mais um ano se passa e aquela pintura se torna numa pequena escavaçãozinha, que se torna numa infiltração e daí a pouco a casa está velha e ele não tem mais tempo, ele não tem mais dinheiro, ele não tem recurso, ele não tem como vender. Passa-se o tempo. Esse mesmo arquétipo, você encontra ele na vida de muitos profissionais. Aquele senhor que reclama, ah não, veio um menino lá, o menino chegou, disse que foi em Harvard, não sei o que, na universidade, não sei o que, não sei de MPA aí, não sei o que, e tal, e agora, não sei o que, mudou tudo lá, eu não entendo esses negócios, não sei para que isso também, e de repente introduz uma outra coisa lá, e aquilo ele não sabe mais, ele não entende, ele não alcança, e já deixam ele de lado, e daí a pouco ele já não tem mais o emprego, ele já não mexe mais com aquilo, ele já não sabe mais da novidade, ele não sabe mais daquele outro esquema, e de repente o buraco entre essas duas gerações só aumenta. E aquela pessoa, no meio dos anos, vai perdendo a condição de sustentar a vida. E naquela ministração eu digo que o Senhor me chamou a atenção. Ou você vai aprender algumas coisas novas, ou você vai mudar a sua forma de ver, de entender, de fazer, de prática, de hábitos, para aquilo que está sendo a linguagem de hoje, ou você já está nesse estágio do pequeno declínio. Eu me lembro que eu estava nos Estados Unidos e entrei lá numa livraria, estou folheando uma revista sobre os computadores Macintosh, e de repente eu vi uma foto enorme de um computador igualzinho a um que eu tenho. E já tenho ele há 11 ou 12 anos. E aí eu olhei só, meu computador. E o texto do título dizia assim: se você tem um igual a esse, veja como ainda pode tentar recuperar. Eu falei assim, mas é o meu computador? Ele está falando que o meu computador é velho, que é ultrapassado? E de repente eu fiquei pensando, realmente, aquele computador que ainda é útil para mim, meu filho quer que eu troque ele por todas as fórmulas, mas ele ainda é útil, ele está funcionando perfeitamente, o resultado é excelente, ele realmente é muito útil, mas é velho, é ultrapassado. E essa semana meu filho falou assim, mas não pode pôr um USB lá, pai? Não pode pôr um HD externo? Não pode colocar um outro programa? Não pode. É, realmente, vamos ter que trocar, né? E ali eu fiquei vendo que as coisas passam e a gente não percebe. Eu era criança e entrava na casa do meu avô e via os móveis e via as louças e achava aquilo tão velho, tão arcaico. Falei assim, gente, que coisa antiga. E na verdade hoje é capaz dos nossos filhos entrar na nossa casa e dizer, puxa vida, que televisão velha, que móvel velho, que coisa antiga, que coisa arcaica. Se não despertarmos por um tempo de renovo, tudo vai caindo num distanciamento, num vazio. E eu quero lembrar você que eu não estou preocupado com coisas, mas a minha ministração a você hoje é a respeito da nossa vida. E eu queria fazer algumas perguntas a você. Se a palavra do Senhor diz que há tempo para todas as coisas, o dia de hoje, final de um ano, é tempo de quê? Hoje é tempo de quê? No final de um ano, eu tenho que cuidar do quê? Nós já vimos que eu preciso parar para contar os dias. E eu queria sugerir a você uma forma muito prática e talvez até engraçada de parar para contar os dias. Quais são os papéis que você guardou na sua prateleira, na sua gaveta e que precisam ser jogados fora? Mesmo, de fato, prático mesmo, quais são aqueles inúmeros recibinhos que você foi guardando e que guarda lá da CEMIG há 15 anos, não, tem que guardar porque uma hora eu preciso, e fica guardando e guardando, guardando, guardando. Quais são os recibos, quais são os documentos, quais são os papéis, as anotações que vão lá em prateleiras e gavetas e você tem que parar? Sabe uma forma boa de você parar para contar os dias? Vai lá e avalia que esses papéis são aqueles. E descobre se não é tempo de rasgar. Porque o texto que lemos diz que tem tempo de jogar fora. Irmão, eu estou pregando uma mensagem para você, prática, para você pôr em prática. Esse tempo do final do ano é um excelente tempo para você contar os dias, dando uma olhada nas gavetas e rasgando e jogando fora os papéis. Quem sabe é no seu armário de roupa. Irmão, aquela camiseta do Lula 89 já podia ir embora há muito tempo e você insiste em usar aquela camiseta. Não, é só para em casa, quando eu fico em casa, não vou sair, não tem ninguém, vai entrar. Mas, irmão, aquele pijama velho, antigo, já esfolado, todo rasgado. Irmão, quais são as roupas que é o tempo de jogar fora? Este é um jeito de contarmos os nossos dias. Olha aqui, Senhor, o Senhor já me deu isso, já me deu aquilo. Houve um tempo de entrar na loja e me maravilhar com esse vestido, com esse sapato, mas hoje, meu Deus, hoje o tempo é de jogar fora. Eu estou ministrando isso a você, não só porque faz bem limpar a casa, mas porque existe um acontecimento espiritual quando nós paramos para contar os dias e para observar qual é o tempo do que fazer agora. E há alguma coisa espiritual que começa a acontecer na minha vida e na sua vida, quando a gente começa a jogar fora as velharias, as coisas que não precisam mais. Nesses dias, talvez tenha sido uma das dos elementos que o Senhor usou para me inspirar nessa palavra, o Senhor me trouxe, o Rafa veio aqui, pai, os computadores estão pesados demais, tem coisa demais, tem arquivo demais, tem mensagem demais, tem gravação demais, e eu vim para cá para deletar. E sabe qual a primeira frase que vem a mim e a você quando a gente começa a identificar que é o tempo de jogar fora? Vem uma mensagem: e se você precisar disso? E você fica agarrado naquilo mais um ano, mais dois anos, mais cinco anos, ocupa espaço, você não precisa nada daquilo, mas fica lá, aquela velharia que é um monte de coisa. Quais os objetos que precisam ser doados? Doa para alguém, irmão, porque ele está ocupando o armário, não é útil mais, mas um dia eu posso precisar, um dia Deus te dá uma coisa melhor, uma coisa mais nova, mas talvez seja muito útil para alguém. Outros, irmão, têm que ser julgados fora mesmo. Quais são os que precisam ser substituídos? Quais são os que precisam ser Não dá mais, irmão, para sentar naquele sofá. Não dá mais para usar aquelas panelas. Não dá mais para... Esses dias nós fomos comprar panelas. A Dani falou assim, sócio, nós vamos comprar. Eu falei, mas não precisa. Sócio, tem 18 anos que a gente usa aquelas panelas. E eu fui assim, porque já que nós vamos fazer 18 anos de casamento amanhã, amanhã eu e a Dani fazemos 18 anos de casados. Eu falei, tá bom, é uma boa oportunidade para alegrar o coração da Dani, vamos comprar as panelas novas e tal, que coisa. Não. Prestem atenção, as mulheres mais apressadas, não é esse o presente de casamento. E aí a Dani usou um argumento para eu comprar as panelas, disse assim, sócios, as nossas panelas já têm 18 anos, estão um nojo. E você sabe, você que é homem, que é marido, você sabe como é esse tipo de argumentação. Eu falei assim, mas aí pegou pesado, as panelas estão um nojo não, são elas que fazem a comida. Então, e aí eu vi as panelas lá num canto, lá, e realmente as panelas estão um nojo. Quais atividades, quais compromissos, quais sonhos, quais desejos, quais projetos precisam ser descartados definitivamente? Nessa semana, olhando o que precisava ser jogado fora nos computadores, eu encontrei lá vários projetos. Pequenas gravações, coisas muito antigas, e um congresso lá atrás, uma outra ministração em outro lugar, um mundo de gravações que, se eu quisesse dar continuidade àquilo, eu ia ter que passar o próximo ano inteirinho só cuidando de coisas velhas, passadas. E aí o Senhor falou comigo, você precisa tornar mais leve o seu final de ano. Deleta tudo isso. Não comece o ano novo com um mundo de coisas pendentes, velhas, coisas que você não vai dar conta de fazer, mas que fica carregando aquilo e que vai puxando aquilo. Um dia eu faço, um dia eu olho, um dia eu arrumo, um dia eu... Joga fora de uma vez e abre espaço para coisas novas que eu quero te dar. Quais são, irmãos? Os desejos, os projetos, as coisas, ideias que estão aí e nunca fluem, nunca desenvolvem. Deleta de uma vez isso, joga fora. Vou começar um ano novo. Quais são as palavras de Deus que precisam ser resgatadas? O que que Deus já te disse há um ano atrás, há 2 anos atrás? Há 5 meses atrás, semana passada, o que foi que Deus disse um dia e que mexeu com você e que de repente ficou no esquecimento? Quando você começa a limpar a gaveta, a limpar o armário, a limpar os papéis, a limpar o computador, saiba que algo espiritual começa a acontecer e o Senhor começa a ministrar a você e Ele começa a dizer, lembra daquilo, e isso faz parte de contar os nossos dias. Isso já passou, Senhor, isso não serve mais, isso não preciso mais. Senhor, eu vou limpar, porque eu estou contando os meus dias. E quanto mais nós começamos a limpar estas coisas físicas, que parecem que são só detalhes de uma orientação doméstica, não. Quanto mais nós começamos a limpar essas coisas, mais o Espírito Santo começa a falar conosco. Eu vou te lembrar aquilo que estava escondido. Eu vou te fazer rever, eu vou te fazer relembrar, eu vou te fazer recordar aquilo que eu já falei. Quem sabe, irmão, tem uma palavra de Deus já foi liberada para a sua vida, Ele não vai liberar de novo, Ele já liberou, Ele não vai de novo fazer tudo aquilo que tinha que ser feito, Ele já fez, e de repente só caiu no esquecimento porque tem lixo demais na gaveta, e o Senhor está fazendo uma obra em você hoje, dizendo, eu vou limpar, é tempo de jogar fora, é tempo de deitar fora, é tempo de rasgar, é tempo de coisas novas. E uma atitude prática, simples, pode mudar, pode fazer tanta diferença. Além das palavras que a gente vai esquecendo no decorrer do tempo. Quais são os alvos que um dia nós até iniciamos, começamos a trilhá-los e que sem perceber uma coisinha, outra coisinha, foi nos envolvendo e a gente não viu e já desviou. Meu Deus, é mesmo, eu me lembro disso. Eu tinha feito esse propósito, esqueci. Eu nem me lembro quando foi que eu esqueci, por que eu entrei por esse desvio, por esse caminho. Quais são os alvos que foram indevidamente abandonados na caminhada e que é tempo de restaurar? Quais são as poeiras dos pés que precisam ser lavadas? Sabe por que que na cultura judaica, quando alguém recebia uma visita em casa, recebia com uma bacia e uma toalha e lavava os pés? Jesus lavou os pés dos discípulos, porque a estrada era de terra. Até hoje, muitos aqui, no ano de 2010, vão comigo a Jerusalém. Amém. Só estava esperando uma irmã lá falar amém, porque ela é isso mesmo. Muitos, e você verá lá, você anda em vários lugares lá, é pó para todo lado no meio daquele deserto. E quando você andava lá, não tinha carro, não tinha o ônibus, não tinha essas vantagens de hoje, não tinha um sapatinho lindo que te cobre o pé, tinha uma sandália feita bem artesanalmente, e os homens andavam naquela terra, e quando chegavam em casa, na visita, estavam com os pés muito sujos. Então, o anfitrião lavava os pés. É um símbolo também de que assim é a nossa vida. Nós fomos limpos um dia pela palavra, mas a nossa caminhada nesta terra, o ambiente do trabalho, as lutas, as coisas de família, o dia a dia, tudo isso vai sujando os nossos pés. E em todo tempo nós precisamos ir para diante do Senhor. Senhor, eu preciso limpar algumas coisas. Eu preciso limpar algumas coisas. Um desafio, irmão, no meio de tudo isso, é qual que é o tempo que você vai ter para contar os seus dias. Se o salmista nos ensina que para termos o coração sábio, para continuarmos e prosseguirmos em meio à verdade, na unção do Senhor, perseverarmos, nós precisamos parar para contar os dias. O que vamos fazer para contar os dias? E eu quero dar a você um exercício para esses dias. Vai nas suas gavetas, vai nos seus armários, vai no seu computador. Vai, não, mas eu guardo os e-mails de 5 anos atrás, porque é o que eu gosto, uma hora eu preciso. Irmão, faz uma faxina. E eu não estou apenas te dando uma orientação, intrometendo na sua vida particular, eu estou te dando uma luz de uma ação física que vai trazer uma experiência espiritual sem igual, de sabedoria, porque vai te ajudar a contar os dias. Qual limpeza? E como farei esta limpeza? Na pasta, na gaveta, no armário e no coração. Não foi em vão que o Senhor deixou esse texto: ensina-me a contar os meus dias. Não foi em vão que o Senhor nos traz esse texto de Eclesiastes hoje: tem tempo para jogar fora. E se você quer uma boa forma de contar os dias, num tempo como esse, do final de um ano, começa a fazer uma limpeza em casa. Começa a trabalhar isso. O que nós fizemos nesse ano que passou? Se algo que acontece num final de ano, irmão, é a ansiedade para tentar recuperar ou para tentar alcançar alguma coisa que ainda não alcançou. O máximo que a gente consegue é falar assim: não, próximo ano eu vou começar. Não, 1º de janeiro eu começo. Seja o que for, ou o regime, ou a ginástica, ou a mudança, seja o que for. Nós temos essa mania. E já descobrimos, ou descobrimos não, e já sabemos que isso não funciona. Mas todo ano, já falo, próximo ano. Não, Cosmélia, próximo ano, deixa comigo. E não, próximo ano e nada. E Dani, próximo ano, deixa comigo. E próximo ano, nada. E aí, quantas coisas a gente fala, Nelson, próximo ano. E próximo ano está do mesmo jeito. Nós precisamos substituir a ansiedade do que falta, do que precisamos alcançar, do que deixamos para o próximo ano, ou até mesmo do que esperamos para o próximo ano, por um ato de adoração ao Senhor, que é recordar diante de Deus tudo o que Ele fez por nós neste ano. Mas em qual momento você vai fazer isso, irmão? Separa um dia no restante deste mês para limpar as gavetas, para jogar roupa fora, para deletar no computador. Separa um dia para organizar estas coisas. E começa a colocar a sua vida diante do Senhor. Senhor, olha isso aqui. Eu tinha me esquecido disso, Senhor. O Senhor fez isso esse ano, Senhor. Quantas coisas você vai pegar lá e falar assim, gente, olha aqui. E isso vai te ajudar a contar os dias e dizer, Senhor, obrigado, porque o Senhor fez isso nesse ano. Quais são as coisas que aconteceram? Quais são as coisas que você fez neste ano? Quais são as coisas que foram conquistadas? Quais são os passos, ou quais foram os passos dados? O que não deu certo em 2009? O que eu comecei e não terminei? Por que não deu certo? Quais são os erros que eu não vou levar para o próximo ano? O que eu não vou repetir em 2010? E a pergunta que eu termino: qual será o seu dia dessa revisão? Se você tivesse que responder a mim, qual dia você vai parar para fazer isso aqui? Não há nada mais maravilhoso para a vida de alguém que foi chamado pelo Senhor para ensinar do que ensinar. Não há nada mais maravilhoso na vida de alguém que foi chamado pelo Senhor para levar uma mensagem do que levar a mensagem. Mas, irmão, eu não tenho nenhum interesse em trazer uma mensagem aqui e você não ter atitude nenhuma, não redundar em atitudes práticas na sua vida. Poxa vida, pastor Sócio entregou, que palavra, que palavra. Não me interessa isso, irmão. Se você passar o resto da sua vida sem nenhuma vez vir a mim e falar, poxa vida, que palavra, vai ser maravilhoso, irmão. Eu não preciso que você venha elogiar a palavra. Mas se você vier e disser, aquele dia Deus falou comigo, eu tomei essa atitude, isso mudou minha história, isso para mim é o que vale. Então a minha pergunta a você é essa: qual vai ser o dia, até 31 de dezembro, que você vai parar e vai ser o seu dia da revisão? Deixa as crianças com alguém, desliga o telefone, abandona esse ou aquele outro projeto, mas vai ser o dia. Talvez, irmão, você não precise parar tudo para fazer isso. Talvez isso já esteja acontecendo gradativamente nos seus dias, nesse final de ano. Mas quais são as coisas que você tem que focar mesmo? Eu vou pegar e vou fazer. Rafa, essa semana eu vou lá no computador e eu vou limpar o computador. Então eu subi, limpei o computador e executei o que tinha que ser feito. Qual dia você vai executar o que precisa ser feito? Feche os teus olhos, irmão. Como seu pastor, que traz tanto ensino, tantas palavras do Senhor, eu trago também uma orientação prática para a sua vida. Livros de 1931, que não tem mais função para você. Apostilas de 89 que você nunca mais leu. Revistas O Cruzeiro, você nem lê mais. Coisas que você se apegou a elas e que parece que ninguém pode... Senhor, eu vou fazer uma limpeza na minha vida. Há 20 anos você fala, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. E nunca fez, acabou, quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer isso mais, acabou. Sai da minha agenda. Eu não tenho necessidade, eu não preciso fazer isso, eu não vou ficar mais um ano, ah, quem sabe eu faço isso, quem sabe um dia ainda eu vou fazer aquilo, um dia eu vou fazer. Não, Senhor, eu quero limpar meu HD. E enquanto eu limpo, eu vou contar meus dias, Senhor. Eu vou me recordar de coisas lindas que o Senhor fez. Eu vou me recordar de vitórias maravilhosas. Eu vou me recordar de que até aqui o Senhor me ajudou. Eu estou vivo, minha família está crescendo, o inimigo está vencido debaixo dos meus pés. Segundo a mente do homem, segundo a minha alma, eu ainda queria tantas coisas, mas eu não preciso de mais nada. Deus pode até me dar mais, mas eu já tenho muito que agradecer. Eu quero contar os dias, Senhor. Eu quero passar o restante dos dias deste ano contando meus dias e dizendo: louvado seja o Senhor. Eu quero ir limpando minha gaveta, Senhor, seja da minha alma, da minha mente, do meu armário, do meu coração. Eu quero ir limpando, tirando as coisas velhas, tirando o que eu não preciso mais, Senhor, doando aquilo que pode ser doado. Eu quero fazer uma limpeza física que vai ser um ato profético de uma limpeza espiritual. Eu quero descobrir alguns tesouros que estavam perdidos lá no fundo da gaveta. Eu quero descobrir algumas coisas que há muito tempo eu não me lembrava mais. Eu quero, Senhor, um culto, uma ação diante do Senhor com coisas tão caseiras. Você pode orar a Ele. Você pode, nesse momento, estabelecer o dia de uma revisão, de uma avaliação, que não vai ser apenas ou simplesmente um dia de limpar a gaveta, vai ser um dia de contar os dias, vai ser um dia de conversar informalmente com o Senhor para agradecer, para louvar, para bendizer, vai ser um dia de adoração, de louvor, de gratidão, vai ser um dia de descanso, em que você vai poder dizer: Senhor, graças a Deus, o Senhor me dá a oportunidade de começar tudo de novo. Eu vou começar tudo de novo, Senhor. Eu vou entrar num próximo ano, Senhor, começar tudo de novo na Tua presença, Senhor. E uma vez que as gavetas vão sendo limpas, o Senhor vai poder colocar alguns projetos novos. O Senhor vai poder trazer palavras de sabedoria. Eu quero realmente ouvir testemunhos de dezenas de irmãos aqui que nem tinham pensado nisso, mas que vão tomar atitudes assim e terão experiências maravilhosas com o Senhor. Realmente, nestes dias, o Senhor nos deu um presente lá em casa. Muitas coisas que foram sendo jogadas fora, muitas coisas que foram sendo renovadas. E eu disse a Dani: Dani, que interessante, que coisa abençoada. Vamos fazer 18 anos e realmente o Senhor está renovando tantas coisas. E eu quero proclamar isso sobre a sua vida. O Senhor fará isso com você. O Senhor te dará a alegria de ver renovo. O Senhor te dará a alegria de contar os dias, os anos, o que aconteceu neste ano, e se alegrar e dizer: Senhor, eu não preciso olhar para frente e ver só o que falta. Eu posso olhar atrás e dizer: bendito seja o Senhor. Você pode levantar e dizer isso a Ele. Você pode levantar as suas mãos e dizer a Ele: bendito seja o Senhor. Obrigado, Senhor. Bendito seja o Senhor. Agenda com o Senhor agora atos, algumas atitudes nestes dias. contar os dias, de descobrir que é tempo de jogar fora, que é tempo de lançar fora, de rasgar, é tempo de arrancar, porque vai chegar o tempo de plantar, vai chegar o tempo de colher, vai chegar o tempo de construir coisas novas, vai chegar o tempo de receber coisas novas. Levante as suas mãos, levante a sua voz bem alto, exercite isso agora diante do Senhor. Fale com Ele, fale em voz alta. Oh Jesus, dá-me coração sábio, Senhor. Talvez o Senhor queira começar hoje mesmo, limpando seu coração. E talvez esteja aí na gaveta do seu coração a tristeza por alguém, a amargura por alguém, a falta de perdão por alguém. Você quer livremente, ousadamente dizer: Senhor, eu começo limpando meu coração. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Não importa se o que ele fez, se o que ela fez realmente foi errado, eu não tinha o direito, eu não podia. Eu estou limpando meu coração hoje. Eu estou limpando meu coração, Senhor. Não é que eu não vou pensar nisso, eu vou pensar. Não é que eu vou achar que nunca aconteceu, não, aconteceu mesmo. Mas eu vou dizer: nunca mais isso me afeta. Está perdoado, está limpo. Joguei fora, deletei. Não se demore, venha para o altar. Talvez sejam sonhos, projetos, empreendimentos que você está arrastando, arrastando, arrastando, e não flui, você quer insistir, e o Senhor está dizendo: joga fora, para. É uma causa na justiça que você fica amarrado com aquilo, e a vida passa e nada acontece. Joga fora. Começa de novo. Limpa a gaveta. Se há alguma outra coisa que o Senhor está falando com você nessa noite, saia do seu lugar e venha para o altar. Venha livremente. Senhor, eu começo hoje limpando meus armários, minhas gavetas, meu coração, minha mente, Senhor. Senhor, dá-me algo novo. Eu estou insistindo na mesma coisa, eu estou achando que o ano que vem vai dar certo, eu vou insistir mais um pouquinho, eu vou insistir. Senhor, dá-me algo novo. E mesmo que eu tenha jogado fora o que eu não deveria jogar fora, eu vou limpar minha gaveta. E o Senhor me dá aquilo de novo, novo, do teu jeito, do jeito certo, limpo. Eu quero limpar minhas gavetas. Eu quero limpar meu coração. Eu quero contar meus dias. Talvez você esteja aqui hoje ansioso por alguma coisa, sendo levado por um engano do inimigo, que tenta não te deixar contar os dias no final deste ano. E você pode dizer ao Senhor: Senhor, eu vou me libertar de todo pensamento, de todo sentimento. E eu vou parar para te adorar pelo que o Senhor fez neste ano. Basta, Senhor. Eu quero dizer ao Senhor que basta. Estou satisfeito, Senhor. O Senhor já fez tanta coisa nesse ano. Se o Senhor quiser me dar mais, o Senhor dará. Mas eu quero parar um tempo para contar os meus dias. Levante a sua voz. Expresse a Ele, porque você está no altar. Levante a sua voz e derrame diante dEle, em meio ao fogo do Senhor, com palavras, o que você está largando para ser queimado no altar do Senhor nesta noite. Vou perseverar, Senhor. Eu vou dar continuidade a algumas coisas em 2010, no próximo ano. Mas são coisas que, ao contar os meus dias, eu confirmei que são verdade e unção. Eu não vou insistir em alguma coisa, eu vou perseverar naquilo que o Senhor mesmo vai dizer. Isso aí, continua guardando. Mas eu não vou guardar aquilo, Senhor, que já não presta, que não serve. Eu abro meu coração, Senhor. O Senhor renova-me, Senhor. Já não quero ser igual. Renova-me, Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor.